a bronca! Salve DJ Kaique! É que da vida eu levei porrada, mas eu continuo na luta atrás de concretizar minha conduta, mostrar meu talento, deixar minha marca na rua. É fácil demais produzir MC famosinho com nome no ramo. O difícil é abrir seu estúdio pra aqueles que ainda estão só começando. A bronca que comanda o Rio e aqui nós ganhamos respeito. Sou favelada com orgulho e bato no peito que representa o povo preto. Quem te ensinou a odiar seu cabelo ou odiar sua cor? Deus me disse levante preto e mostre pro mundo todo o seu valor. Mantive o foco no jogo, me esforcei, fiz parecer fácil, mas nunca foi fácil. Eu quero o mundo, eu não me contento com pouco. Sei que o tempo passa, é fato. Eu tive que aprender na marra que os que apertam sua mão são os mesmos que te apunhalam. Do alto do morro dá pra ver quando as luzes se apagam. Sinto o vento na cara e peço a Deus proteção, buscando ser melhor que ontem. Dessa vida eu levo nada, mas se o som propaga, vou me eternizando em canção. Do alto dava pra ver alegria nas ruas, copo sempre cheio, samba no enredo, favela festeja, vida continua. Do alto dava pra ver alegria nas ruas, copo sempre cheio, samba no enredo, favela festeja, vida continua. Montando um império de rainha e reis, não conto com a sorte nem com talvez. Ouço me dizer, tá de parabéns, comemoraram todo dia do mês. No palco foi onde eu me encontrei, sinto como se fosse a primeira vez. Cantando em cidades aos 16, vê se eu não podia, eu não recuei. Oh, quero ver se tem disposição, nem pense em tentar censurar o meu som. No jogo do flow, mano, eu tenho dom, fazendo racista entrar em extinção. Quero ver as pretas em ascensão e que preto chico se torne padrão. Somos guerreira do tipo Amazonas, por isso machista se fode na nossa mão. Do alto dava pra ver alegria nas ruas, copo sempre cheio, samba no enredo, favela festeja, vida continua. Do alto dava pra ver alegria nas ruas, copo sempre cheio, samba no enredo, favela festeja, vida continua.